Um forte abraço para toda a equipe do departamento da Rádio Voz da Rússia, língua portuguesa. Prossegue a carta dos amigos de São Tomé e Príncipe. Em nome de toda a África, dos 40 membros que compõem o Clube dos Ouvintes das Rádios Internacionais em São Tomé e Príncipe. Nosso obrigado ao Adilson Castro e todos os membros do Clube Os Matabalas de São Tomé e Príncipe por trazer ao nosso conhecimento a existência desse clube de nossos ouvintes em São Tomé. Nosso serviço em português da Voz da Rússia, esperamos poder contribuir sempre com o clube e contar com a participação dos ouvintes na programação em português da Voz da Rússia. E atenção para o site do grupo, ou seja, do Clube Os Matabalas, www.transparência.st. Repetindo, www.transparência.st. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, amigos. Aqui é Leonardo Ferreira falando de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Chego a partir de agora com algumas informações do mundo das ondas curtas. Enquanto muitos rádios de ondas curtas possuem uma antena telescópica interna, alguns modelos têm conectividade para antena externa. Ao realizar a troca de uma antena simples por uma antena externa, pode-se obter uma recepção muito melhor. Projetos para antenas de ondas curtas variam muito, mas podem-se escolher um que seja simples e funcional. Então, o boletim No Mundo das Ondas Curtas de hoje te ensina como fazer uma antena de ondas curtas. Atenção, lápis e papel na mão e gravador para os materiais. Uma placa de madeira de 2,5 cm por 5,1 cm, uma furadeira, broca de furadeira de 3,1 mm, dois parafusos, um de 1,3 cm e um de 3,1 mm de aço, com porcas correspondentes. Seis arruelas grandes com abertura de 3,1 mm. Fio de cobre de 1,6 mm de diâmetro. Transformador de 300 ohms para 75 ohms. Cabo coaxial de 75 ohms com conectores tipo F nas extremidades. E uma corda. E agora? Material notado? Então vamos às instruções para a montagem. Da placa de madeira, corte três pequenos blocos. Dois devem ser de 5,1 cm de comprimento e os outros de 7,6 cm. No bloco de madeira de 7,6 cm, faça dois furos, um a cada 2,5 cm de extremidade do bloco. Insira o parafuso, as arruelas e a porca em cada furo, obtendo a posição, cabeça do parafuso, arruelas, bloco de madeira, arruelas e porca. Não aperte totalmente a porca, apenas o suficiente para segurar todas as peças juntas. Nos blocos de madeira de 5,1 cm, faça dois furos em cada, sendo um próximo de cada extremidade. Corte dois pedaços de fio de cobre de 1,6 mm de diâmetro, sem isolamento, com cada pedaço medindo 12,2 metros de comprimento. Faça um laço na extremidade de cada fio que atravessa o bloco, de 5,1 cm, e torça o fio para obter a boa fixação. Com as outras extremidades dos fios de cobre, enrole-as em torno dos parafusos das pontas do bloco de 7,6 cm. Após isso, o bloco central, com dois fios projetando-se dele, terás a determinação conectadas a um bloco de madeira. Passe os conectores do transformador de 300 ohms para 75 ohms para cada parafuso. Aperte as porcas dos parafusos para prender os fios e o transformador juntos. Conecte o cabo coaxial do transformador à outra extremidade ao receptor. Por fim, sustente a antena com cordas presas nas extremidades dos blocos. Quanto mais alta a antena, melhor o desempenho.